y canto. Soy como soy, tropezo y voy andando. Soy como soy, bandido y sensual, ingenuo, soñador y siempre apasionado. Soy como soy, un poco mentiroso. Soy como soy, un poco relajado. Soy como soy, un loco perigoso, sin dirección. Eu sou como sou. Aceita-me assim, tal como sou. Não tentes mudar-me, porque eu sou como sou. Sou rebelde e insolente. Sou como sou, o último valente. Sou como sou, um tímido acanhado, filho do sol, sem medo e sem pecado. Sou como sou, um pouco mentiroso. Sou como sou, um pouco relaxado. Sou como sou, um louco perigoso, sem direção, futuro nem passado. Não tentes mudar-me, porque eu sou como sou. Aceita-me assim, tal como sou. Não tentes mudar-me, porque eu sou como sou.